Não faz sentido que, por exemplo, uma bola esteja inserido na lei que não treina nesta portaria e depois o Conselho de Oliveira do Hospital está a apoiar, todos os conselhos da zona de Viseu, quer dizer, os nossos. E porquê é que se colocou o problema agora? Porque há jovens nossos, jovens agricultores que estão a pensar, também nas candidaturas deram conta disto. Deram conta que depois na pontuação, os estar inseridos na zona de montanha têm mais 10 pontos. Os que estão na zona de montanha têm 20. E a graduação faz toda a diferença. Por isso eu acho que é justo nós reivindicarmos que o Oliveira do Hospital esteja aqui na zona, só o Oliveira do Hospital e Tábua é que não estão integrados na zona de montanha. Estão todos os outros conselhos. Deixarmos a nossa etapa, ainda falei com o Presidente da Câmara de Tábua, mas penso que já teria uma audiência ao seu Ministério da Agricultura. Acho que isto é e que deve ser, esta portaria deve ser colocada ao Oliveira do Hospital numa zona de montanha e não na zona em que está inserido.